Remédio, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta é a gravação do LibriVox, está no domínio público. Gravado por Ariane. O Remédio, de Olavo Bilac. A Amelinha está doente, chora, tem febre, delira. Em casa está toda a gente, aflita, e geme, e suspira. Chega o médico e a examina, tocando a fronte abrasada e o pulso do pequenino. Diz alegre: não é nada. Vou lhe dar uma receita. Amanhã, ou mais tardar, já de saúde perfeita, há de sorrir e brincar. Vem o remédio. A Melinha grita, faz mãe e esferreia. Não quero! O pai se avizinha, mostrando-lhe a colher cheia. Toma o remédio, querida. Dar-te-ei como recompensa uma boneca vestida de seda e rendas imensas. Não quero! Chega a titia. A Amélia é boa, não é? Se fosse boa, teria toda uma arca de Noé. Não quero. Prometem tudo. Livros de figuras cheios, um vestido de veludo, brinquedos, joias, passeios. Tem uma Amelinha faz manha. E diz o pai já com tédio. Menina, você apanha se não toma esse remédio. E nada. A menina grita, sem querer obedecer. Mas nisto, a mamãe aflita, pôs-se a gemer e a chorar. Logo, a Amelinha, calada, mansa, a colher segurando, sem já se queixar de nada, vai o remédio tomando. Então, mau gosto sentiste? Diz o pai, e ela apressada. Para não ver uma mãe triste, não sinto mau gosto em nada. Fim do poema.